Bom, pessoal, agradecer aqui ao Sergi, diretamente da Espanha, e o Varganoide, diretamente da Rússia. Vejam bem, Espanha, Rússia, Brasil. E agora acabou de entrar na sala o Seb da Holanda. Welcome, Seb. Uou. Seb, que é um DJ da Holanda. Welcome. So, would like to thank to Varganoide. Which city in Russia you are you, Varganoide? And Sergi, que cidade da Espanha estás? Esse som aqui tá vindo do Varganoide aí. Ele tá também no vídeo aqui, no teclado. Sergi, a gente tá sem seu vídeo. Sergi, não estamos mais com tu vídeo. Ah, tamo, né? Tá ali o vídeo dele. Perdona, tu vídeo está cá, assim. Espanhol de maluco, né, velho? Aí, São Petersburgo. Esse tecladista aí, ele tá tocando na cidade de São Petersburgo. Da Rússia. São Petersburgo, velho. Pode crer. Bem-vindo à Bahia. Muito bom, cara. E é sempre bom lembrar, aqui ao meu lado esquerdo, eu tenho ninguém menos, ninguém mais, que Irlan Guedes, diretamente de Feira de Santana. Para todo o planeta Terra. Nos conhecemos... E aí, vamos mandar o quê?